Leandro Leal, o pop do Brasil. Ainda existe fragmentos desse amor, um pouco de fumaça, um pouco de calor. E onde há fumaça, há fogo. Eu tô morrendo e você viva em mim. Mesmo perdendo tudo, nada teve fim. Se eu não te respirar, não saio do sufoco. Olhe pra mim, eu não estou bem. Sou apenas mais um que ainda sofre de amor por alguém. Por alguém. Tomara que eu bata com a cabeça. Talvez só desse jeito eu te esqueça. E mereça ser curado desse mal que é o seu amor. Isso não é amor, é covardia. Eu conto as horas pra te ver um dia, implorando seu lugar. Está ocupado, não vai dar. Olhe pra mim, eu não tô bem. Sou apenas mais um que ainda sofre de amor por alguém. Por alguém. Tomara que eu bata com a cabeça. Talvez só desse jeito eu te esqueça. E mereça ser curado desse mal que é o seu amor. Isso não é amor, é covardia. Eu conto as horas pra te ver um dia, implorando seu lugar. Está ocupado, não vai dar. Tomara que eu bata com a cabeça. Talvez só desse jeito eu te esqueça. E mereça ser curado desse mal que é o seu amor. Isso não é amor, é covardia. Eu conto as horas pra te ver um dia, implorando seu lugar. Está ocupado, não vai dar.